Ih, caralho. E aproveita essa situação. Não se esqueça de todos os momentos e tu deixa sempre se levar pela emoção. Já falei, não sigo o coração. Difícil acreditar nesse seu amor. Briga toda hora e nunca vale a pena. Disse que me ama e não dá valor. Voltaria, resolve o problema. Pode me ligar, ainda não conheci ninguém assim. Sabe a importância que tu tem pra mim e por que tá fazendo falta, ai, ai. Mas se a saudade bater, pode me ligar. Sabe a importância que tu tem pra mim e por que tá fazendo falta. Não se esqueça de todos os momentos e tu deixa sempre se levar pela emoção. Já falei, não siga o coração. Difícil acreditar nesse seu amor. Briga toda hora e nunca vale a pena. Disse que me ama e não me dá valor. Putaria, resolve o problema. Mas se a saudade bater, pode me ligar. Ainda não conheci ninguém assim. Sabe a importância que tu tem pra mim e por que tá fazendo falta, ai, ai. Mas se a saudade bater, pode me ligar. Sabe a importância que tu tem pra mim. Minha senhora.